se os filhos andam diferente. Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente. Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida. Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita. É que é isso, mano? Te procurou e não sentiu. Esparei o meu sorriso que nunca atingiu. Resumiu meu beijo em 2, 3 segundos e saiu. E esqueceu, desbloqueado em cima da mesa. A célula vibrou, a tela acesa e o contato estranho. Canta! Você já contou pra ele da gente? Esconde nada na mente. Eu não dormi a noite te esperando impaciente. Você já contou pra ele da gente? Não esconde nada na mente. E se digitando aí, tá demorando, tá me consumindo. Oi, oi. E quem fala é quem tá sobrando. Ela ainda não falou comigo, mas calma. Fala aí, fala aí. Ela já tá aí. Eita, mamãe. Traz uma dose pra mim, menina. A minha mão te procurou e não sentiu. Esparei o meu sorriso que nunca atingiu. Resumiu meu beijo em 2, 3 segundos e saiu. E esqueceu, desbloqueado em cima da mesa. A célula vibrou, a tela acesa, um contato estranho. Quem tá apaixonado só pra você, eu quero ouvir, vai. Você já contou pra ele? Não esconde nada. Não esconde. Eu não dormi a noite te esperando impaciente. Você já contou pra ele da gente? Não esconde nada na mente. E se digitando aí, tá demorando, tá me consumindo. Oi, aqui quem fala é quem tá sobrando. Ela ainda não falou comigo, mas calma, calma, ela já tá aí.